18, bom dia. Bom dia, desse mantenha 4 mil pés, chegada a Mari. Ou 1738. 4 mil na Mari, 1738. 3 knots, for check. Sending my lemon clear, 65 grip. Guardião 02, chame agora a torre. Frequência 1 no 8 decimal 95, e famo tráfego ultra leve, ingressando aí na final de 5 milhas da 17, fique atento ao tráfego. Sendo o tráfego para 127, chame agora a torre 118.95. Guardião 02, grato pela contribuição. Autorizado 80, Mike Eco Juliette. Controle é o 1-0-0. Prossiga, 00. Autoriza essa informação de 1-0? Autorizado. Então para o 1-0-0. Runway 10, wind 1-10 degrees, 15 knots. Conheço lá no runway 10, 65. Guardião 02, aproxime para o pátio do Graé, sem interferir com a final da 1-7. Temos outro leve avançado na final da 1-7. Informe no solo controlado, guardião. Sente do tráfego na 1-7, informará no solo controlado o pátio do Graé, guardião 02. O November Romeo Yankee, fique atento a um esquilo da Polícia Militar, está aproximando para o pátio à direita do eixo da 1-7, não interfere na sua aproximação. O senhor tem o pouso autorizado na 1-7, o vento 1-0-0 graus, 1-6, 12 a nós. November Romeo Yankee. Ciente, November Romeo Yankee. Voo no 983, alinha e manter 1-0. E manter 1-0, faz assim. Net 6250 underground at 48, contact ground 121 the small niner. 119, 58. Zulu, prossiga. 83, decolagem autorizada da 1-0, o vento 1-0-0 graus, 1-5-9. Decolagem 1-0, voo 1-9. 50 taxi via Alpha, report before Juliet. Alpha, before Juliet, 6250. E aqui o Zulu informa o setor do voo. Ciente, Alpha, Tango, Tango. Aguarde só um instantinho para o táxi. Pode ver a próxima. 5595, alinha aí, manter a 1-0. Ciente 02 aos 49. Aqui o Zulu, autorizado o voo local com toque emitido em Valença, 1 mil pés, corredor axé, decola da 1-7, curva à direita, controle 120 decimal 8, aciona 0264, prossiga. Plano 983, decolado aos 49, chame o controle, 120.8, boa viagem. 120.8, obrigado, uma boa tarde também. Bom dia. Senhor. 250, taxi via Alpha Juliet, gate number 4. Alpha Juliet, gate number 4, 6265. 360 da Elf, quando possível aprovar Leda. Autorizado, voa Leda. Voo no 983. Coronado Lenda, 983. Bravo Cris, controle. Chamando 9183? Não, negativo. Tá passando Bravo Kilo Whisky, controle. E além do farol da barra, confirme. Lima Kilo Zulu, aguarde um instante para o táxi, eu já acionou? Livre, chame táxi. Gente, tá passando através do farol da barra, tem um tráfego passando aí o litoral através de Veracruz, mantendo 1.500 pés sem contato com o controle, fica atento ao tráfego. Frequência livre, Bravo Kilo Whisky. Dá 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-4 nós. O 732 agosto solicita uma na proa 060, interceptar, se possível, um pouquinho ali antes do Índia Sierra ali. É, tem uma formação bem próxima à duna. Possível voar na 055? Pode ser. Então vou ir na proa 055 para o lock, desse se mantenha 3.000 inicialmente, 1.017 ajuste. 055, 3.000 ou 1.017 ajuste, não, 732 agora. Siga aqui no Romeu Elástica. Copiando agora, prossiga. 5595, decolado ao 52, chame o controle, 120.8, boa viagem. Onda 10.0, decimal 8, 5595. Tome e se avistar o trânsito. Via Quebec, Mike e na Lima, chame o solo, 1219 para continuar o táxi. Meia, bom dia, senhor. Identificação, chegada à mar e desse mantenha 050. De Paripe para ingresso no Interlagos, pelo Romeu Ótica. Controle Salvador, bom dia, trip 5595, decolar na sua escuta. 5595, bom dia, suba nível 140, direto Coral, vigilância. 140, direto Coral, vigilância, trip 5595. Volo 738, desse mantenha 2000, ajuste 10, 17. Na proa 055, autorizado interceptar o localizador e forma estabilizado. Gente, 2000 na proa 055, livre LS, eu vou no 732. 731-98, desse mantenha 3000, ajuste no 097. 3000 no 097, obrigado. Objeto 5728, bom dia, desse mantenha 050, chegada à mare, vigilância radar. 050, descendo 5728. 3896, continue descida para 4.000 pés, ajuste no 097. Gente, Alfa Tango Tango, segue via pátio, até o pátio 3, é pátio alterno. falando da Dex? Autorizado, Quilo Romeu Oscar. Rotatória Oscar, obrigado. 120 decimal 8, aciona 0271 no Coteja. De forma tráfego 9 horas, 5 milhas, rumo nordeste, mantendo 1.500 pés, um Bravo Novembro 2 Alfa. Não vai interferir com a aproximação. Ele chegou no C32. O 1260, clear my arrival, descendo e mantém frente level 060. Gol 1983, passa nível 170, chame o centro em 1251, lanterna 3325. Está confirmando, a primária 1251 e a secundária? 13325. 3325, obrigado, bom dia. Bom dia. Zulu está autorizado. O táxi pilão no 7, chame pronto para decolagem. Amarelo, localizador, eu acho que fome avistando o aeródromo. Já tá visual, Romeu. Gente, aguarde transferência. Gol no 3. Correção, gol no 7, 3, 8, uma milha para o externo, complete final ILS, chame a torre 118.95. 18.95, gol no 7, 3. Quilo Romeu Oscar, controle. Prossiga. Possível vá na proa 085 à esquerda para ingressar na final de 5 milhas? Prossiga, 085, Romeu Oscar. E tem mais um tráfego aí aproximando no ILS, está muito próximo aí da final. Tá ok, estou satisfeito com a informação aqui. Gente. 38, cheque o trem livre pouso no 0, com a centena com 159. Livre pouso na 10, uma centena com 15, obrigado. O serviço radar terminado, mantenha nível 080, chame Léus. Frequência 120 decima 1. É. Pelo Romeu, acho que eu chame agora a torre 118.95. 118.95, bota aqui, obrigado. Graças, um momento. Oi, bom dia, o Pelo Romeu, acho. Romeu Oscar, final da 17, reporte final de 3 milhas, Romeu Oscar. Final no 7, reporte 3 milhas, Romeu Oscar. Em posição, Lima Chilo Zulu. T33, bom dia. Senhora identificação e contato radar passando Conde. Foi na proa de Bonf para a chegada Bonf, chame o ideal de descida. plano modificado aos 1400. Descida assim que estiver no ideal, condições visuais para 1500 pés e proa do litoral para ingressar no corredor forte, ok? Mizuno 98, 2 milhas e meia para o externo, complete final ILS, torre 118.95. 18.95, obrigado. Sua 3896, desse mantém a 2000, ajuste 1097, autorizado ILS, X-Ray, informe o localizador. Bom dia, TAM 3198. 3198, continua a aproximação, agora autorização de pouso. Aguardando, TAM 3198. O meu Oscar 360 pela esquerda vai reportar nova final no 7. 360 pela esquerda, Oscar. Lima Kilo Zulu ao 01 no controle 1208, até o regresso com voo. Lima Kilo Zulu, obrigado. Controle Salvador, Papa Tango Lima Kilo Zulu. Kilo Zulu, corredor Axé, mil pés, acione o código 0254. 0254, Lima Kilo Zulu. Controle 355-95, solicita ao nível 120 final. Autorizado 120, trip 5595. 120, obrigado. Objeto 5728, continue descida para 2000, ajuste 1097. Plano para 2000, ajuste 1097, 5728. E a Juliette, posição 5. Flight level 250 via Upper Whiskey 58, Fuca departure, Aracaju transition. Take off from runway 10 left turn, departure frequency 120.8, squawk 5424, read back. Pitch destination, flight level 250, Upper Whiskey 58, Fuca departure, Aracaju transition, taking off from runway 10 left turn, 1208 and squawk 5424, call you back when ready, Ocean FX 140. Roger, call ready for push and start. 6-4-1-4-0. Salvador, bom dia, TAM 3198, Libro, na pista. Bom dia, 3198, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Autoridade via Alfa, repartente da Juliette, TAM 3198. Reduce speed to 2009. 260 Vector 4 Space, maintain present heading, your limit is the localized cross. Vector 4 Space, maintain present heading, the limit point is the localized cross, go 1-2. 3896, 3 milhas para o externo, complete final ILS, torre 118-95. Prossegue via Juliette, para o portão 2, San 3198. E além do farol da barra? Gente, vai passar aí o través do farol da barra. Está livre a frequência para coordenação na escuta para o regresso. O ajuste no 096. Zero to intercept the localizer, turn right, heading 070, descend and maintain 2000, report established localizer. Descend and maintain 2000, turn right, heading 070, join the localizer, to report established, go 1-2. Utilizado no aqui da pistão no 0728. 5728, complete final ILS, torre 118-95. Torre com a torre 118-95, obrigado. E bom dia, web 5728, estabilizado na X-ray da pistão no 0. 5728, continua a aproximação, aguarda a autorização. Guardando pistaria 5728. O time entrou no 07, livre táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 19 decimal 9, sem bom voo. Prossiga 00. Agora na radial Funda 3, afastado em 32 milhas, está no enviado de descida, solicita um VLS para o estimativo, desça e mantenha o nível de voo 050. Está presente, curva à esquerda e voe na proa sobre vetoração. Foi na proa 295. E descida até 050 confirmado. O limite nessa proa é magnética 075 do NDB Simbra. Livre pouso, uma centena com 12 nós. Livre pouso por 5728 da web. One 260, complete LS X-ray approach, contact tower. tower on 118 decimal 95. Tower 118 decimal 95, go 1260, stop. Salvador Tower, good morning, go 1260, establish on localizer. 1260, continue your approach. Expect the runway vacated wind 100 degrees or 2 knots. Expect landing clear, go 1260. Dado 61 milha de Salvador, chame Léo na frequência 120 decimal 1. Mantenha um ponto espera. 04, autorizado de chegada a mar e desse mantenha 0620 vigilante. Olimpo 00, corrigindo a proa, curve à esquerda na proa 285. Solo, bom dia, o 5728 livrou a direita. Bom dia, 5728, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 5728. 3896, táxi via Juliette, portão 612. Eu mantenho o corredor forte, forme para ingresso no corredor Interlagos. Juliette, portão 9. Juliette para o portão 9, 5728. Estou alinhado e mantenho o lugar. Note 1260 on the ground to 15, now right 1219. 121 decimal 9, go 1.